essa, isso é natural. Dinheiro chove do céu igual Skyfall. Balaclavas e coletes, isso é cultural. Casacos e luvas pretas, meninas do mal. E como que você trafica tanto? Vadia meus cria, anda com a arma do Rambo. Posso pular no teu bloco sem ficar me olhando. Meu assassino é psico, ele é haitiano. Manda de odis, mata a floresta e fazer meu casaco. Tá fazendo frio em Londres, me aqueço com os pacos. 2 milhões na minha conta, assino contratos. Eu saí da gravadora e vocês floparam. Me perguntam quem é o melhor da firma, eu não sei responder. Pode ser Vete em TZ, ouro, a chefe em BG. Tirei o Pedrinho do crime e ele tava com DG. Só pior versão de mim que essa puta vai conhecer. Pior versão de mim, você lucar pra vir me conhecer. Tirei meus amigos do crime, tô fazendo acontecer. Rico tão novo, com uma lote no bolso, e ela quer me dar, vou te comer de novo. Viga com o tempo, isso faz parte, não é mentira. Pode admitir que isso é culpa das tuas amigas. Uma K, uns de 13 ou mais, cai um parafal. Crime tá rolando no Rio de Janeiro, isso é normal. Mas eu não tenho culpa, se tu me deixou na rua e você só quer me usar, tu é uma filha da puta. Ela quer dar, buteta, buteta, pois cria da Main Street. Criada Main Street, pois criada Main Street. Ela quer dar, buceta, buceta, pois criada Main Street, pois criada Main Street. Tá na hora de começar a fazer isso certo, né, Vetinho? Estado fama me faz questionar. Quem sorri pra mim se eles são só atores? E no fim, me diz quantos que vão te seguir apesar dos seguidores. Te serviu os nares de platina pra um disco de platina. Antes dessa porra que eu tava correndo na esquina. Que desperdício de vida pra mudança de vida. Foda que eles critica sempre que já não se sente fazendo mais parte da matilha. Eu me levantei nativo, agora tamo pra cima. Eles juraram minha vida, eu acordei mais um dia. Quem diria que o Vetinho tá aqui, eu acordei mais um dia. Contra as estatísticas, contra as expectativas. Uma mansão silenciosa, uma BM vazia. Uma Mercedes mais nova, curar neuras antigas. Olha só como o mundo gira. Toda na casa de show, deixei a minha vazia. Ela quer dar, buteta, buteta, pois cria da Main Street, pois cria da Main Street.